Pô, WJ, lembra quando tocava umas melodias nos bailes, era mó? É, mano, é fogo, né? Pena que hoje não rola mais essa parada, mano. Acendia aquela luz de neon, era um bagulho muito louco. Acho que o que tá faltando é mais carinho, respeito, amizade, sorriso e principalmente o amor, né? Só o amor. Pode crer.